Irma, ponto pra algum. Fala, sou eu! Ogum venceu demanda nos campos de uma eta. Ogum venceu demanda nos campos de uma eta. Cruzou sua espada na areia, lavou seu escudo no mar. Cruzou sua espada na areia, lavou seu escudo no mar. Ogum venceu demanda nos campos do Maitá. Ogum venceu demanda nos campos do Maitá. Cruzou sua espada na areia, lavou seu escudo no mar. Cruzou sua espada na areia, lavou seu escudo no mar. Ogum venceu demanda nos campos do Maitá. Ogum venceu demanda nos campos do Maitá.